Está entrando no ar Bate-Papo Musical. Produção e apresentação, Marcos Rangel. Olá, amigos. Volto essa semana com mais um Bate-Papo Musical. E como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor da música que você não ouve mais nas rádios convencionais, nas rádios comerciais. Estamos aqui com essa missão. Para isso, eu te convido agora a ficarmos juntos na próxima hora, curtindo exatamente isso. Essas músicas que, com certeza, marcaram época, marcaram fases da vida de muita gente, quem sabe da sua também. E para entrar em contato com a gente, para pedidos musicais, críticas, sugestões, comentários ao programa, mande e-mail para papo@arquivossonoros.com, arquivos sonoros com dois S. Estamos inaugurando hoje, a partir agora desse mês, dessa edição do nosso bate-papo musical, estreando dois quadros. Um, Brasil Frente e Verso, em que serão aqui apresentados, contadas histórias do nosso velho e querido Brasil, pelo historiador, professor Vitor Alberto. Também o nosso quadro Grandes Encontros, onde apresentaremos encontros de grupos musicais, de cantores, que eventualmente gravaram juntos uma ou duas vezes, de forma não habitual. Ok? Então, estamos estreando esses quadros a partir desta edição. Também conto com seus comentários para esses dois novos quadros. E agora sobre o quadro Brasil Frente e Verso, o professor Vitor Alberto vai contar pra gente como será exatamente esse quadro. Olá, amigos e amigas. Estou aqui a convite do nosso companheiro Marcos Rangel, integrando o programa Bate-Papo Musical, com uma nova sessão. Esta sessão se chamará Brasil Frente e Verso. O que vem a ser isso? Brasil Frente e Verso é o Brasil apresentado em várias faces. E tem algumas faces um pouco mais claras, mais visíveis, e outras mais escondidas a serem reveladas. Então é nisso que eu vou bater e explorar durante todo esse tempo. Em cada semana estarei aqui com uma nova face do Brasil. Este Brasil, uma grande complexidade, grandes contradições, com suas regiões extremamente heterogêneas, tudo isso vai ser abordado de uma maneira descritiva e ao mesmo tempo crítica. Isto posto, vamos então agora à abertura do nosso encontro de a abertura musical do nosso encontro de hoje, com Altemar Dutra, de Jair Amorim e Evaldo Gouveia, Sentimental Demais. Sentimental eu sou. Assim, porque assim ela me faz. As músicas que eu vivo a cantar têm um sabor igual. Por isso é que se diz como ele é sentimental. Romântico é sonhar, e eu sonho assim, cantando estas canções para quem ama igual a mim. E quem achar alguém como eu achei, verá que é natural ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental.

Tudo começou pela Bahia, é claro. Mas depois houve alguns navegadores que vieram aqui para essa área de Cabo Frio para abrir entrepostos de pau-brasil com o que eles negociavam, até que chegaram por aqui, nas imediações do Rio de Janeiro. E esses navegadores, pioneiros portugueses, eram também ladeados e entraram em conflito com franceses, que metade conseguiram o apoio dos índios, que se dividiram entre os franceses e os portugueses. Daí, conflitos que aconteceram aqui na Baía da Guanabara. Mais tarde, o Rio de Janeiro passou a ser a capital do Brasil. Por quê? Qual foi o motivo que levou o Rio de Janeiro, em 1763, a ser a capital do Brasil, sob orientação do rei de Portugal e sob a capitania do vice-reino de Portugal daquela época? Por quê? Porque exatamente o Rio de Janeiro era melhor localizado para efeito de exploração e escoamento da prata e do ouro que vinha de Minas Gerais para o sul. Então, a Bacia do Prata era muito mais fácil de ser alcançada. Os portugueses continuavam apenas quase só no litoral. Apenas se aventuraram a ir mais para o interior com as bandeiras. Mas o Rio de Janeiro continuou sendo o centro das atenções e somente Minas Gerais e São Paulo passaram a competir com o Rio de Janeiro. Em 1808, veio para cá, estrategicamente retirado de Portugal, Dom João, o príncipe Dom João, que mais tarde, em 1815, quando a Dona Maria, sua mãe, Roca, faleceu, ele assumiu, dentro da dinastia, o título de Dom João VI. E o Rio de Janeiro teve seu apogeu nesse período, em 1822, quando Portugal teve que, digamos assim, se obrigar a render-se à evidência de que o Brasil teria que se tornar independente. Mas em 1808, uma curiosidade que eu gostaria de contar. Quando Dom João chegou por aqui, nessa área da Lapa, nessa área do centro da cidade atual, que é justamente onde tem os maiores prédios, os prédios mais antigos, o príncipe regente, ele necessitou de alguns locais para residir e para colocar todos os seus auxiliares. Aí houve uma inscrição dentro dos prédios, que deve ter sido colocado por algum cronista da época, e também deve ter sido, a situação deve ter sido fruto de gozação, com a inscrição chamada PR. Então, o PR, que foi o rei Dom João VI que colocou mais tarde, deu o título de príncipe regente. E os cronistas da época deram o título de prédio roubado. Por quê? Todas as pessoas que moravam naquelas imediações teriam sido convidadas a se retirar para dar lugar para aqueles cortesãos que acompanharam Dom João. Mais de 15 mil funcionários públicos. Então, o Rio de Janeiro já é fundado sob signo da exploração urbana desordenada. Então, até hoje, todos nós sabemos que o Rio de Janeiro de hoje, no momento em que vivemos, é uma cidade cosmopolita. Por que cosmopolita? Porque ela recebe de todos os lugares pessoas, cidadãos. O povo é múltiplo. Então, o Rio de Janeiro se confunde com todas as etnias, desde os portugueses que aqui ainda permanecem, até cidadãos brasileiros de todas as regiões. Minas, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Nordeste principalmente, que é a região que mais dá mão de obra para o trabalho efetuado aqui. Desde o trabalho escravo até o de hoje. Então, gente,

se lembra da jaqueira, a fruta no capim, o sonho que você contou pra mim, os passos no porão, lembra da assombração e das almas com perfume de jasmim. Se lembra do jardim, ó maninha, coberto de flor, pois hoje só da erva daninha no chão que ele pisou. Se lembra do futuro que a gente combinou. Eu era tão criança e ainda sou, querendo acreditar que o dia vai raiar, só porque uma cantiga anunciou. Mas não me deixa assim tão sozinho a me torturar, que um dia ele vai embora, maninha, pra nunca mais voltar. Ouvimos do Chico Buarque, com o Chico Buarque e a Miúcha, Maninha. Interessante essa letra, né? Bem coerente com aquele momento, década de 70, período político, né? Ainda conturbado, enfim. E a letra retrata bem aquele momento. Borboleta canta o Seu Valença e a composição é do Seu Valença. Feiticeira descarada pelo batom na camisa, pela marca da dentada, a todo mundo eu dou psiu, perguntando por meu bem. Coração vazio, viva assim a tapsil, sabia vem cá também. Todo mundo eu dou psil, perguntando por meu bem. Tendo coração vazio, viva assim a tapsil, sabia vem cá também. Tu que andas pelo mundo, sábia, tu que tanto já voou, sábia, tu que cantas passarinho, sábia, alivia minha dor, sábia, tem pena teu, sábia, diz por favor, sábia, tu que voa pelo mundo, sábia, tu que tanto já voou, sábia, tem pena teu, sábia, diz por favor, sábia, tu que canta pelo mundo, sábia, tu que tanto já voou, sábia. Ouvimos com Alceu Valença, da Alceu Valença, Borboleta. grandes encontros. Estreando o nosso quadro Grandes Encontros hoje, vamos relembrar um encontro memorável, e eu já disse isso em outra oportunidade, talvez eu tivesse que escolher o melhor disco do século. Certo, esse seria um deles, não teria dúvida entre eles e alguns outros poucos. O show da Elisete Cardoso e Jacó do Bandolim. Vamos ouvir esse show, a composição de Luiz Antônio, Barracão, nessa magnífica interpretação da Elisete Cardoso, acompanhada pelo Jacó do Bandolim. Vai, Barracão, pendurado no fogo, me pedindo socorro. A cidade a teus pés. Vai, Barracão, tua voz eu escuto. Não te esqueço um minuto, porque sei que tu és Barracão de cinco, tradição do meu país. Barracão de cinco, pobretão infeliz. Pedindo socorro à cidade, a teus pés. Vai, Barracão, tua voz eu escuto. Não te esqueço, menino, onde sei que tu és. Barracão de cinco, tradição do meu país. Barracão, pobretão, infeliz, ai, Jacó. Barracão de cinco, quem sabe? Barracão. vizinho pro outro comigo. Vai, Margarida. Participar comigo com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, pode fazer seu pedido musical de viva voz. Mande e-mail para papo@arquivossonoros.com. Você pode usar esse mesmo e-mail para fazer a sua sugestão do especial do mês. Lembrando que agora esse mês, o próximo especial do mês de março, é com o coral do Instituto Benjamin Constant, é o pedido da Magda. Também você pode sugerir nosso quadro Grandes Encontros, algum grande encontro que você também queira ouvir, ok? Então aguardo seu contato, papo@arquivossonoros.com. Vamos ouvir com Tim Maia, Cassiano e Yudon, Velho Camarada. A composição é do Tim Maia. Você. Conte sua vida e como vai a sua amada. Que notícias você tem pra me dizer? Se eu chorar, quem eu tanto amava agora não está mais comigo. Só Deus sabe onde ela andará. E eu te digo, não sei o motivo. Só sei que será que ela vai voltar? Ela iria se acaso tiver alguém que você gostaria que estivesse sempre com você. Na rua, na chuva, na fazenda ou numa casinha de sapê. Ouvimos com Tim Maia, Hildon e Cassiano, Velho Camarada, a composição é do Tim Maia. Na sequência vamos ouvir com Vânia Bastos, Pálida, e a composição é do Aldir Blanc e Tavito. Eu andei a vida inteira assim, cintilando em despedidas, meu buquê de sempre vivas ou de margaridas num eterno adeus. Sensitiva, crio talismãs e não perco a alegria. Canto como um passarinho e se o ar me falta, penso em carinho, toda feita de nuances, morro como as flores dentro de um romance. Pálida, cálida, angelical. Gosto de brincar, transo de luar, mortalhas pro meu aconchego. Me dá sossego. Passa da meia-noite e eu sonhando vou decifrar o que as constelações escrevem na escuridão. Lá do balé da luz vejo meu corpo adormecer. Cansada, volto a mim na estrela do amanhecer. Sei que vivo de morrer por ter outra ideia na cabeça. De tanto brincar com a sorte, pode ser que a morte canse e me esqueça. De tanto brincar com a sorte, pode ser que a morte canse e me esqueça. Eu andei a vida inteira assim. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos com Vânia Bastos, Pálida, a composição de Aldir Blanc e Tavito. Na sequência, vamos ouvir com Evinha, Marido Ideal, e a composição é de Renato Correia, Máriozinho Rocha e Guto Graça Mello. Se você sai por aí deixando a vida de lado, deixando a cama vazia, juro eu não resisto e brigo demais. Eu sei que eu falo demais, mas eu não vou abrir mão de ficar contigo. Se é ciúme, eu não tenho certeza, mas tenho tentado fazê-lo entender que trabalha mal. Você não é anormal, você é sensacional. Quando é preciso, você tem sempre uma desculpa perfeita pra escapar. Pa, pa, pa. Renato Correia, Máriozinho Rocha e Guto Graça Mello, ouvimos com Evinha, Marido Ideal. Na sequência, vamos ouvir com Gal Costa, Nua Ideia. A composição é do Caetano Veloso, João Donato. Thank you. ouvimos com Gal Costa, do Caetano Veloso e do João Donato, Nua Ideia. Agora vamos trazer Vanusa com Amigos Novos e Antigos. A composição é do Aldir Blanc e do João Brusco. As frases e as manhãs são espontâneas. Levantam do escuro e ninguém Vanusa, do João Bosco e do Aldir Blanc, Amigos Novos e Antigos. Lindíssima, tanto a melodia quanto a letra dessa música, né? Agora, na reta final do nosso encontro de hoje, vamos ouvir com Marisa Monte, da Marisa Monte, Gentileza. E essa história interessante. Gentileza foi um, diria que quase que um morador de rua, que na década de 1960, se não me falha a memória, 1968, houve um incêndio no circo em Niterói, e me parece que a partir dali ele ficou meio traumatizado, teve alguma deficiência mental, e ele passou a grafitar, digamos assim, nos muros, viadutos da cidade, versos, mas objetivando, pregando sempre a gentileza, e foi conhecido como poeta da gentileza. Mas poeta gentileza. E essa letra fala exatamente disso. Vamos ouvir. Pintaram tudo de cinza. assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. E quero agradecer a você que esteve comigo até agora, ouvindo, curtindo aqui essas músicas. Espero que tenha sido tão prazeroso para você ouvir o programa quanto foi para eu fazer e também ouvir, claro. Quero agradecer a você que participou com a gente, a Denise de Brasília e o Leniro. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana com mais um bate-papo musical. Quero convidá-los ainda a divulgar o nosso programa, a nossa emissora. Também quero convidá-los a participar comigo pelo papo@arquivossonoros.com com suas sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestões para o quadro Grandes Encontros e também para o especial do mês. Na próxima semana seremos de volta. Até lá. Fiquem com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. É. Bye. Bye. Aham.